Mortal Tula Rocha. Isso é de Rolex no comando, viu, bebê? Só as potranca, vai. Solta o beat, capitão. Você vai sentar por cima e o DJ vai te pegar. Tu pediu, agora toma, não adianta tu voltar, menina. Agora você vai sentar no tapinha na potranca do bumbum. Ela balança, mela, chama de malandra que ele vai se apaixonar. No tapinha na potranca do bumbum. Ela balança, mela, chama de malandra que ele vai se apaixonar. Ah, ah. Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar. Vai sentar, vai sentar, vai sentar. Tá na minha, tá potranca com o bumbum, ela balança. Ela chama de malandra que ele vai se apaixonar. Tô tapinha na potranca com o bumbum, ela balança. Mary chama de malandra que ele vai se apaixonar. Ah, ah. Mary chama de malandra que ele vai se apaixonar. Do tapinha na potranca com bumbum, ela balança. Mary chama de malandra que ele vai se apaixonar. Ah, ah. Malandra que ele vai se apaixonar. Do tapinha na potranca com bumbum, ela balança. Vai chamar de malandra que ele vai se apaixonar. Ah. Vai.